al mondo, ecco il compasso, o mondo cammina, passo a passo. Se você vacila, caiu no laço, ficou para trás, mano, aquele abraço. Eu tô pra te dizer, tá um puta clima mal, mal no ar. Vivemos num sistema onde vagabundo é mal, onde o mal reina e o ritmo é maldade real. Que hoje em dia eu não confio mais em ninguém. Chegar em casa eu vou dizer é bem uma aventura. E olha lá se eu não trombar a viatura, uma pá de gambá naquela fissura. Desculpe a mim por ficar de cara amarrada. Desculpe a mim por ficar sem respirar. Desculpe a mim por dizer todas essas loucuras. Pois então esse é o mundo, mundo da rua. Que no rolê você fica sempre na segunda. O clima é ruim, a rotina é cruel. Se vacilar, você sobe pro céu. O clima é ruim, a rotina é cruel. Se vacilar, você sobe pro céu. Vacilou na área, é pênalti, moro? A bola do mundo, régua e compasso. O mundo caminha, passo a passo. Se você vacila, vacila, caiu no laço, ficou para trás. Mano, aquele abaixa a bola. Bola do mundo, régua e compasso. O mundo caminha, passo a passo. Se você vacila, vacila, caiu no laço, ficou para trás. Mano, aquele abraço. O mundo gira e gera gerações, no qual crianças, o nosso futuro é adolescentes. Fogem do futuro, do presente, se escondendo no obscuro, atrás de qualquer muro, na noia de fazer oi ser o pegar e sua mente fritar. O bagulho acabou, o barulho dominou, suando frio. Que nervoso, febre por dentro, no maior veneno, passageiro do medo. No ponto de ônibus eu vejo todo isso e fico arisco. Mas eu tô esperto, eu tô atento, eu tô ligeiro. Oi, com fé em Deus a todo momento. Hoje é cobra, tem nariz, sapo tem bigode, macaco velho cê morde. É como diz os mais velhos, vacilou na área é pênalti. A bola do mundo, régua e compasso. O mundo caminha, passo a passo. Se você vacila, caiu no laço, ficou para trás, mano, aquele abraço. A bola do mundo, régua e compasso. O mundo caminha, passo a passo. Se você vacila, caiu no laço, ficou para trás, mano, aquele abraço. Zoando, refletindo, eu já não sou menino, um pequeno grande homem, sei lá se eu tô mentindo. Olho para o lado e vejo um menino. Em que mundo em que vivemos, mano, eu não acredito. Passo a mão na consciência e analiso friamente. Álcool, mulheres, drogas, desilusão na vida faz desacreditar qualquer família. O que eu não quero pra mim, eu não quero a ninguém. No sofá do barraco eu vejo um jornal. Jacks, estripadores, serial killers, psicopatas, putas e putos. Enfeito o circuito urbano das ruas. Fecho meus olhos e chego a entender o consciência humana e não me revoltar com sentimentos que possam me derrubar. Pois o meu coração e a minha mente agem em sincronismo com a comunidade, mas para a sociedade eu sou mais um rapper, um filho do lado leste, um BRR, onde tem que se ter o domínio do raciocínio real, do raciocínio real. A bola do mundo, régua e compasso. O mundo caminha, passo a passo. Se você vacila, caiu no laço, ficou para trás, mano, aquele abraço. A bola, bola do mundo, régua e compasso. O mundo caminha, passo a passo. Se você vacila, caiu no laço, ficou para trás, mano, aquele abraço. Bola, bola, bola, bola, bola, bola do mundo, mundo, régua e compasso, passo. Mundo caminha, passo a passo. Se você vacila, vacila, caiu no laço, ficou para trás, mano, aquele abraço.